Agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. E a hora certa para você nesse exato momento, 8 horas e 55 minutos. Não se perca pela hora. Você está de carona com a Rádio Estação. A hora da notícia e as últimas do dia em primeira mão para você. As últimas do dia para você. Bebê nasce 54 dias após sua mãe ter sido declarada morta. Foi divulgada nesta segunda-feira, dia 4, imagens do bebê que nasceu 54 dias depois de sua mãe ter sido ter tido morte cerebral declarada. O bebê que nasceu saudável, com um pouco mais de 2 quilos, ganhou o nome de Anjo na versão em inglês. De acordo com os veículos de comunicação dos Estados Unidos, esse foi o primeiro parto de uma mulher declarada morta desde 1999 no país. O parto aconteceu no dia 4 de abril em Omaha, no estado de Nebraska. Postos de saúde iniciaram hoje vacinação contra a gripe. Cerca de 65 mil postos de saúde em todo o país iniciaram nesta segunda-feira, dia 4, a campanha de vacinação contra a gripe. Serão disponibilizados 54 milhões de doses para a imunização de 49,7 milhões de pessoas. A meta do governo é vacinar 80% do público-alvo, totalizando 39,7 milhões de pessoas. Devem ser vacinadas crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos, pessoas com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde, povos indígenas, gestantes, entre outros, também incluindo mulheres que tenham até 45 dias após o parto, presos e funcionários do sistema prisional. É importante levar aos postos de saúde o cartão de vacinação e um documento de identificação. Também serão imunizadas pessoas com doenças crônicas não transmissíveis ou com condições clínicas especiais. Neste caso, é preciso levar também uma prescrição médica especificando o motivo da indicação da dose. Direção do PT sai em defesa de marqueteiro. A direção do PT saiu em defesa de seu marqueteiro João Santana, alvo de inquérito da Polícia Federal. A PF apurou suspeita de que duas empresas de Santana trouxeram em 2012 de Angola para o Brasil 16 milhões de dólares pagos ao marqueteiro por empreiteiras brasileiras que atuam no país africano, em uma triangulação que teria sido feita para saldar dívidas de campanha de Fernando Haddad, prefeito de São Paulo. Em nota, o PT afirma que repudia com veemência as acusações infundadas e sem provas, e diz que elas foram respondidas de maneira satisfatória pela empresa de Santana, a Polis Propaganda e Marketing, com informação do Estadão, cujo conteúdo foi verídico. Motorista que matou ex-nadadora diz que fugiu por estar ferido. Investigadores da 42ª Delegacia da Polícia Civil do Rio de Janeiro ouviram no sábado o motorista acusado de ter atropelado e matado na véspera duas pessoas em um ponto de ônibus na Estrada dos Bandeirantes, em Vargem Pequena.

É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Voltamos aí com o programa legal, a sua companhia na universidade. Com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos, com certeza, juntinho com você, aqui nesse programa legal, a sua companhia na universidade. Você está ouvindo Rádio Estação. As melhores oportunidades para você serão sempre anunciadas aqui no programa legal. A sua vez é agora. Fique atento a algumas oportunidades que mais se encaixam em seu perfil. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Vamos, com certeza, de oportunidades aqui no Programa Legal, a sua companhia na universidade. O Programa Legal traz para você as principais vagas que estão sendo veiculadas no portal Indeed. As vagas de hoje são fiscal de loja, promotor repositor, passadeira, governanta, encarregado de pátio, atendente, modelista, auxiliar administrativo. Essas são as principais vagas e todas elas, melhor dizendo, são em Nova Friburgo, tá bom? Você quer concorrer uma dessas vagas, é só cadastrar, ou se você já tem cadastrado, atualizar o seu currículo e se candidatar a uma dessas vagas. Ou se você é graduando em Estácio Friburgo, só entrar no contratanet.com.br ou pelo vagasestacio.com.br e se candidatar a uma dessas vagas. O portal Indeed é indeed.com.br, tá bom? Essa é a dica do Programa Legal, a sua companhia na universidade, hoje com exclusividade para você. Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região serrana. Não se perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Hora certa, 9 horas e 8 minutos. Não se perca pela hora. A hora que você quer ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do Programa Legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Vamos de sucesso para Kelly Souza, Vitória França, Paula Bueno, Isabelle Lima. Também para o pessoal, deixa eu me lembrar mais quem aqui, para Cláudio Melo Viana, meu grande amigo, com certeza. E também para Cícero Marra, o Wallace Chaves. Para o pessoal, deixa eu me lembrar mais quem, a Silvana Soares e também o Anderson Emerick, também vai para vocês, tá bom? E com muito carinho aí para o pessoal de enfermagem, farmácia, educação física, para o pessoal de tecnologia da informação, administração e direito. Então vamos de sucesso, vamos de sucesso! Paro em cada olhar, deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será palavras, apenas palavras pequenas, palavras. Ando por aí querendo te encontrar, em cada esquina paro, em cada olhar, deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será. Palavras, apenas palavras pequenas. Palavras, momento. Palavras, palavras, palavras, palavras, palavras, palavras ao vento. Ando por aí querendo te encontrar, em cada esquina paro, em cada olhar. Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será. Palavras, apenas palavras pequenas. Lareira pra acender, o céu pra se olhar. E tudo está tranquilo por aqui. Você vai me vencer, eu vou me apaixonar. Não há mais o que decidir. Nossos lábios todas as palavras nada dizem. Aos nossos olhos tudo que já vimos foi vertigem. É tudo tão real, mas nada anormal. Te lembro e já me sinto ao seu lado no seu mundo. Me identifico com você de um jeito tão profundo. É tudo tão real, mas nada normal. Você vai me vencer, eu vou me apaixonar. Não há mais o que decidir. Dos nossos lábios todas as palavras nada dizem. Aos nossos olhos tudo que já vimos foi vertigem. É tudo tão real, mas nada normal. Te lembro e já me sinto ao seu lado no seu mundo. Me identifico com você de um jeito tão profundo. É tudo tão real, mas nada normal. Thank you.

também vai trazer a previsão do tempo, já trouxe empregos e estágios, a educação e o seu futuro, também mensagem de reflexão do dia e vai encerrar com as piadas do dia. E a frase do dia para você, a principal frase do dia é essa: a luta só existe para vencedores. Lute e você sempre vencerá. Rádio Estação. Esse é um momento especial onde o Programa Legal transmitirá a você as melhores mensagens de reflexões. Meu amigo e amiga ouvinte. Mensagem do dia. Mensagem do dia para você. Título: reflexão sobre a vida. Mensagem: loucura odiar todas as rosas porque um espinho te feriu. Desistir de todos os esforços porque um deles fracassou. Condenar todas as amizades porque uma delas te traiu. Não crer mais no amor porque um deles foi infiel. Jogar fora todas as chances de ser feliz porque uma tentativa não deu certo. Lembre-se, sempre há outra chance, outra amizade, outro amor, mas nunca outra vida. Rádio Estação. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, com certeza o Programa Legal é a sua companhia na universidade, seguindo juntinho com você, com certeza o Programa Legal trouxe para você essa mensagem de reflexão com exclusividade para você, e você pode acompanhar o Programa Legal pela página facebook.com/programalegaloficial, tá bom? Então só falta você lá, tá bom? 117 curtidas, só falta a sua. Não se perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Vamos seguindo a hora certa para você. 9 horas e 29 minutos. Não se perca pela hora. Escolha os melhores caminhos para construir melhor o seu futuro através da educação. Dicas, informações e orientações básicas. Meu amigo, minha amiga ouvinte, você que vai ouvir esse Programa Legal pelas redes sociais e quer fazer uma graduação na Estácio Friburgo, ou até mesmo você que já é graduando Estácio e quer fazer uma segunda graduação, agora você pode. A Estácio Friburgo traz cursos presenciais, semipresenciais e à distância na área de Direito, Administração, Educação Física, Farmácia, Enfermagem, entre outros cursos como Comunicação Social, Publicidade, Propaganda e Jornalismo, entre outros demais cursos, incluindo Tecnologia da Informação. Agora você pode. Estácio Nova Friburgo, investindo no seu futuro, junto com você. Maiores informações, ligue 22-2525-1500 ou estácio.br. Você está ouvindo Rádio Estação. Tudo o que você não sabe e tem dúvidas? O Programa Legal vai ajudar você. E a sua curiosidade terá grande destaque aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Com certeza a pergunta do Você Saber de hoje foi: quem é Roberto Carlos? A resposta é: Roberto Carlos é cantor, compositor, tendo por nome de nascido Roberto Carlos Braga, é um cantor e compositor brasileiro, embora tivesse iniciado a carreira sob influência da Bossa Nova no início da década de 1960, Roberto mudou seu repertório para o rock. Nascido no dia 19 de abril de 1941, hoje com 74 anos, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no estado do Espírito Santo, tendo por filhos Ana Paula Rossi Braga, Roberto Carlos II, Rafael Carlos Torres Braga e Luciana Carlos. Foi casado com Maria Rita Simões Braga, de 1996 a 1999, e com Miriam Rios, de 1980 a 1989, e também com Cleonice Rossi Braga, de 1968 a 1979, foi a primeira esposa do Roberto Carlos. E teve como sucesso Cama e Mesa, Como é Grande o Meu Amor por Você, Amigo, Nossa Senhora, Posso Lhe Encontrar, e também como Vai Você, Mulher de 40, Amor Sem Limite, e também o sucesso mais recente que ele trouxe para o público foi... Esse Cara Sou Eu, um dos grandes sucessos que veiculou pela mídia ultimamente, tá bom? Esse foi o Você Sabia de hoje, com exclusividade para você. O cara que pensa em você toda hora, que conta os segundos se você demora, está todo o tempo querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você, e no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Compartilhe a alegria, ouça a melhor Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região serrana. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão. Tu tens o nome do herói do português, a tua fama se fez. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, com certeza, né? Podia ser uma zoação, mas tem uma, né, com exclusividade. Hoje eles têm a oportunidade de comemorar, né, depois de 12 anos, nossa, na geladeira, né? Fazer o quê? As melhores piadas que vão fazer você morrer de rir estão aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Nada melhor do que abrir um quadro de piadas com essa estreia. Com essa estreia aí, né? Porque o próprio... Já é... Perdão, ouvinte, né? Mas já é uma piada, né? Mas vamos seguir de piada aqui com as principais piadas do dia de hoje. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, com certeza, não sei de onde saiu essa sonora de Natal, mas vamos seguindo em frente, né? Um programa legal, sua companhia da universidade, seguindo com a primeira piada do dia, título Aluna Burra. O professor manda a aluna conjugar o verbo andar no presente do indicativo, aí ela começa, eu ando, tu andas, ele anda. Como ela estava conjugando devagar demais, ele falou, mais rápido. E ela começou a dizer, nós corremos, vós correis, eles correm. É isso aí, meu amigo ouvinte, ela realmente correu, né? Agora, segunda do dia. A segunda do dia, o título é Batman. Batman pegou seu bate-sapato social e seu bate-blazer. Aonde ele foi? A um batizado. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, com certeza a próxima do dia... É, piada do marido no consultório do psiquiatra. Piada diz assim: um homem no consultório de um psiquiatra começa a dizer: doutor, estou preocupado com minha esposa. Quando estou no trabalho, ela passa o dia inteiro conversando com um abajur. E o doutor replica: mas você a viu falando com o abajur? E ele diz: não, o abajur me contou e pediu segredo. Mais uma do dia. A piada diz assim: o garoto apanhou da vizinha e a mãe furiosa foi tomar satisfação e pergunta: por que a senhora bateu no meu filho? E ela diz: ele foi mal educado e me chamou de gorda. E a mãe pergunta: e a senhora acha que vai emagrecer batendo nele? Próxima do dia. A piada diz assim: a mulher comenta com o marido: querido, hoje o relógio caiu da parede da sala e por pouco não bateu na cabeça da mamãe. E o esposo responde: maldito relógio, sempre atrasado. Próxima do dia, diz assim: o menino chega para a mãe e começa a dizer: mamãe, mamãe, na escola me chamaram de mentiroso. E a mãe responde: cale-se que você nem vai à escola ainda. Mais uma do dia. Qual a diferença entre um político e um cachorro atropelados? Antes do cachorro, sempre há marcas de freada. Mais uma: por que a loira fala o telefone deitado? Resposta: para não cair a ligação. Oi, vem você pra cá, vem você pra cá, você sabe muito bem. A Rádio Estação é a melhor rádio da região, não é verdade, Rock? O Rock está aqui que não me deixa mentir. Escuta a Rádio Estação que você não vai se arrepender, não é verdade? Com certeza, né, Silvio? Mas não é o Rock, é o Flávio Viana, o grande amigo de todos que está aqui, né? Mas, com certeza, tudo é mídia, tudo faz parte. Mas, e para encerrar o quadro de piada, vai uma exclusiva, com certeza. A piada: sabe qual é a graça do Vasco comemorar a sua vitória no Facebook? Porque a última vitória que comemoraram foi no Orkut. Vamos todos cantar de coração. Mal é o meu perdão. Rádio Estação. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Hoje, parabéns, hoje vai para a mãe de uma amiga minha que me mandou para o e-mail aqui do Programa Legal, o programalegal.radioestacao@gmail.com. A mãe da Dayana Fernandes, que também já foi graduando aqui da Estácio Friburgo. A mãe dela é Rosa Fernandes, que está aniversariando no dia de hoje. Também abraçando a todos os aniversariantes do dia, seja Estácio ou também que ouve pelas redes sociais, tá bom? Meus parabéns, feliz aniversário, que Deus abençoe a vocês, que dê muitos anos de vida, tá bom? Feliz aniversário e que Deus abençoe a você que é Estácio Friburgo, a você que ouve pelas redes sociais, facebook.com/programalegaloficial, tá bom? E aí vai sinceros votos do Programa Legal e de Flávio Viana, o grande amigo de todos. Você está ouvindo... Rádio Estação. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, com certeza o programa legal, a sua companhia na universidade, traz rapidamente para você a previsão do tempo. Em Cordeiro, essa segunda-feira foi de sol com algumas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 19, máxima de 24. A terça-feira será de sol com algumas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 19, máxima de 26. Em Petrópolis, a segunda-feira foi chuvoso durante o dia e à noite, mínima de 13, máxima de 18. Terça-feira será de sol com algumas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 12, máxima de 19. Na capital Rio de Janeiro, a segunda-feira também foi chuvoso o dia e a noite, mínima de 21, máxima de 28. A terça-feira será de sol com algumas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 19, máxima de 26. Em Nova Friburgo, a segunda-feira foi de tempo chuvoso o dia e a noite, permanecendo nublado, mínima de 12, máxima de 17. Terça-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 11, máxima de 18. E para Cachoeira de Macacu, segunda-feira foi de sol com algumas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 20, máxima de 28. Terça-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 18, máxima de 26. Essa previsão do tempo, fonte Climatempo, para você, ouvinte amigo do programa legal, a sua companhia na universidade. Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região serrana. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, com certeza, você que curtiu esse programa legal ao vivo aqui na Estácio Friburgo, com certeza, e você que vai acompanhar pelas redes sociais, programa legal com exclusividade para você, vai ficando por aqui, mas você pode acompanhar pelo facebook.com/programalegaloficial, tá bom? Até a próxima edição, um beijo no coração de no querido coração de todos, e até a próxima edição, um forte abraço, e agora, fui! Termina agora mais um programa legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve. O verdadeiro vencedor só conquista quando ele tem a certeza que o único caminho é com fé. Sempre lutar para conquistar. Flávio Viana.